Você ouve agora Nosso Som, aqui na UESB FM. Ótima noite para você. Começa agora o primeiro episódio do novo programa da UESB FM, o Nosso Som, totalmente dedicado ao artista da nossa região. Eu sou Plácido Oliveira e, antes de mais nada, vou te explicar como funciona o nosso programa. Assim como o antigo Baianada, ele é transmitido de segunda a sexta, às 8 da noite, logo depois da Voz do Brasil, aqui na sua UESB FM. E em 2 blocos de 30 minutos cada, a gente traz para você o melhor da música do nosso Sudoeste, como eu já disse. Só que tem uma novidade. Cada noite, o programa vai ser apresentado por uma pessoa diferente. Então, sou eu, Plácido Oliveira, e a minha super equipe de estudantes de jornalismo, estagiários aqui do SURT, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Cada apresentador, então, dá sua própria personalidade ao programa e você acompanha aí tudo bem de perto. Hoje, para estrear, nada melhor do que já com um programa especial. Hoje é o especial ao vivo na UESB FM, ou seja, todas as canções que a gente vai tocar hoje foram gravadas aqui em nossos estúdios, nas participações que os artistas fizeram aí ao longo dos anos, gerando aí essas versões exclusivas da UESB FM, uma melhor do que a outra, hein? E para abrir os trabalhos, o cantor e compositor jequiense Chau Saturno. Chau Saturno, conhecido pela sua banda Chau e os Anéis de Saturno, já com mais de 2 décadas de trajetória. Ele esteve aqui no programa Tarde UESB no dia 23 de outubro desse ano, tocou várias de suas músicas e hoje a gente começa com O Sol e a Lua, composição do próprio Chau. conta comigo. Seu olhar não mente, foge comigo. Tudo a ver com a gente. E no final, se não der certo, a gente vai rir de tudo e seguir em frente. E numa boa vamos ser felizes. Comigo, que só você entende. Explica pra mim, com sua boca rente, na cama comigo, com a roupa ausente. Vamos comigo, viver só o presente. E no final, se não der certo, a gente vai rir de tudo e seguir em frente. E numa boa vamos ser felizes. Comigo, aquela nossa música. Beba comigo um licor de hortelã. Rola comigo em nossa cama de manhã. E viva comigo, não importa o amanhã. E no final, se não der certo, a gente vai rir de tudo e seguir em frente. E numa boa vamos ser felizes. Quando você dança, versão original. Vou ver, eu aumentando o volume aqui, ó. Encontrei o teu riso sem querer. Nas tuas águas sem medo eu naveguei. Me aportei em seus braços no teu balanço. Um chamego tão gostoso quando você dança. O teu passo, passo, senti tua timidez. Em seu ouvido vou contando um, dois, três. No teu cangote aos poucos vou me descansando. E o meu riso corre solto quando você dança. Deu pra imaginar o passinho aí, né? Desce pra lá, desce pra cá, dançando agarradinho, choteado. O tempo passa devagar, quando meu coração encontra o teu coração. Me arranha o peito, teu cheiro é quem guia os meus pés. Aí imagina a sanfoninha tocando aí.

Joe Joe. He said everything's looking fine. We've got a place all secure. It's got a nice box full of wine. We said I'd hurry on over. Don't be late. Got a thrill on ladies that just won't wait. There's an airsoft you can look for some peace of mind. Now put your Sunday pants on, let's get out on the road. I've been working all weekend, I think that it's time to let go. We got a three fat mama sitting hard alone. Gonna sit my wine horn, get it on into some nails after you can. Looking for some peace of mind. For some peace of mind. And do something else after you can. Look for some peace of mind. And do something else after you can. Look for some peace of mind. Nosso som na USB FM. As flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. No meu jardim nasce uma era que surpreende em pleno abril, a primavera. Se o meu jardim der flor, no meio desta cidade, e amanhã clareou o amor, virá um beija-flor. Aqui e ali sem pousar, dê asas ao amor que vive dentro de todo bom coração. Pro mundo inteiro ser feliz em cada palmo de chão. O amor, o amor. Cabeça como brisa leve, aquele momento nós dois. Será que pensou em mim? mão na cintura, juntando dois corpos entregues ao ritmo, oh, entregues ao ritmo, oh, e o tempo parou, oh, oh, tudo esfumaçou, oh, oh, fiquei com saudade, mas pra liberdade o tempo é leve, movimento é arte, nas ruas da cidade. Mas e aí, vamos sair da Babilon, pega a estrada, bota a lupa na cara, liga o som. Horizonte geográfico, a nossa Bahia, o litoral mágico, sente a maresia, não deixa apagar a brasa. Vira seu moletom, assim bora fazer fumaça, massa. Vamos gastar o tempo, o sol irradia, depois voltar pra correria, né? Construindo cada dia, é. Nossa bateria, deixa que o som recarrega a paz de um lugar onde você está, me leva nessa vibração, eleva, nessa vibração, eleva, me leva, vem, descarregando letra é leve, a luz da lua supera qualquer treta, é leve, descarregando letra é leve, a luz da lua supera qualquer treta, é leve. Não é droga, o sistema que é pra fumar um base. Eu tenho que correr, escrever. Quando a liberação será enfim declarada, quero plantar minhas sementes guardadas, juntando as prioridades dessa polícia comprada. Vários inconscientes, meio a guerra absoluta, não surta disputa, avante na luta vai. Conexões de alma nessa terra de ouro, nosso legado aqui que é o tesouro. Desperte o pinto, sente crente com a vossa verdade, tá tudo no pensamento, a mente cria a realidade, estabeleça. Faça com que o mal desapareça, sintonize a frequência da sua existência, se proteja, vem naquele que te dá certeza. Olhe com clareza, analise a partir de hoje e cresça. Descarregando letra é leve, a luz da lua supera qualquer treta, é leve. Descarregando letra é leve, a luz da lua supera qualquer treta, é leve. É leve, me leve, nessa vibração, eleva, me leva. cerveja, uma mani soba no parque das algarobas, ao som de reggae e baião. A cara gela, Rui Barbosa, pimenta venenosa, faz arder o camarão. É um comércio, a avenida é promoção que mal liquida, vai comprar no calçadão. E se banhar na cachoeira, barragem o cajueiro, porque o rio tem poluição. Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear. Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear. Todo mundo vai, canta comigo, vai. Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear. Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear. É isso aí. O gnomo passeou na UESB FM. Isso, no gnomo. Nos últimos 8 anos, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas foram beneficiadas por ações de extensão da UESB em 154 municípios da Bahia. Em 2025, são 275 iniciativas em andamento, levando conhecimento, cidadania e transformação social para milhares de pessoas. E nos últimos 6 anos, o número de bolsas concedidas cresceu mais de 170%, ampliando oportunidades e reforçando o compromisso com uma educação pública de qualidade. A UESB também está conectada com o mundo. São 36 convênios internacionais ativos com 15 países, que permitem vivências acadêmicas no exterior e promovem a troca de saberes entre culturas. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. Nosso som, na UESB FM. De volta ao primeiro episódio do Nosso Som aqui na UESB FM. E você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, a sua sugestão. Ou você também, se for artista da nossa região, pode enviar sua música pra gente pro nosso WhatsApp 77-3424-8761. Sua participação é mais do que bem-vinda. Agora a gente vai tocar uma gravação de 7 de novembro desse ano, na estreia da segunda temporada do programa Rock na Veia, que acontece toda sexta-feira na UESB FM, a partir das 4 da tarde, comigo e Jaqueline Silva. Nesse primeiro episódio da segunda temporada, estiveram aqui a banda A Vida em Marte e Pipa, dois grandes artistas aí de Vitória da Conquista, e que tocaram juntos por bastante tempo. E eles costumam se intitular, quando tocam juntos, de A Pipa em Marte. Hoje a gente ouve a canção Homenagem à Beleza Mediana, autoria de AJ Oliveira. Essa canção é uma homenagem que ninguém quis saber. Pode ser sobre mim ou sobre você, ou sobre muito mais gente. Pois essa canção não é uma ode à beleza de alguém, nenhum ataque àqueles que não a têm. Quem sabe te represente. Essa canção é sobre quem não é tão belo assim, mas também não chega a ser tão ruim. São tantas coisas que influem. Pessoas assim têm mais trabalho pra se destacar, se acostumaram com o segundo lugar. Deve ser porque a beleza mediana não inspira composições, não te traz oportunidades e nem te torna o centro das atenções. E ter beleza mediana, fazer pose sempre igual, é depender da iluminação, do ângulo certo e de um fotógrafo legal. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. fazer o quê? Se o mundo é mesmo assim superficial, depois de um tempo isso se torna normal. Não resta outra opção, não. Se até mesmo quem é tão gentil na hora de discursar, depois acaba por se deixar levar pelo mesmo padrão. Pra sobreviver, um pouco de autoestima é fundamental. Comparações podem fazer muito mal, levando a lugar nenhum. Lembre também que a aparência nem devia importar. Quem sabe um dia isso pode mudar. Mas por enquanto a beleza mediana não inspira composições, não te traz oportunidades e nem te torna centro das atenções. Mas a beleza mediana pode parecer maior aos olhos de quem é capaz de ver aquilo que você tem de melhor. Marcela. Um beijo pra Janine. Um beijo pra Janine também. Quando você me olha, vejo estrelas, boca brilha, nossa pele beija a flor. Me rasga a língua, pensa a sonha, íris negra, minha sonha, toda cor. Quando você me nossos olhares se cruzaram, pensei, será que eu enlouqueci? Deus escreve certo em linhas tortas, nosso caminho foi traçado, sim. E você veio como quem não me queria, e na verdade você tinha a intenção de preservar o que eu sentia e eu que também te queria. Perdi o chão. Me rasga a língua, até se assanha, íris negra, minha sonha, toda cor. Quando você me olha, vejo estrelas, boca brilha, nossa pele beija a flor. Me rasga a língua, até se assanha, íris negra, minha sonha, toda cor. Quando você me olha, vejo estrelas, boca brilha, nossa pele beija a flor. Sonha, íris negra, minha sonha, toda cor. Quando você me olha, vejo estrelas, boca brilha, nossa pele beija a flor. Me rasga a língua, pensa, sonha, íris negra, minha sonha, toda cor. Nossos olhares se cruzaram, pensei, será que eu enlouqueci? Deus escreve certo em linhas tortas, nosso caminho foi traçado, sim. E você veio como quem não me queria, e na verdade você tinha a intenção de preservar o que eu sentia e eu que também te queria. Perdi e o chão. Íris Negra. Que lindeza. Oba. To get it right, it's hard to see with so many around. wait online, being stuck in the crowds, and the streets don't change, but baby, the names. I ain't gonna time for the games, cause I need you. Yeah, yeah, but I need you. Cantou com a beleza desse lindo mar. Tô de fevereiro, é dia de Iemanjá. Levo de oferendas para lhe ofertar. Com idolatria, Olodum seguirá. É como dizia Caymmi, e seguiria o homem cantando a cantar. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês. Você ouve Nosso Som. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemidiara, água e folha da Amazônia. Sou a voz da sombra da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o Olodum balançando pelo mor? E que não riu com a risada de Andy Harrow? Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. E sou a flor da primeira música mais velha, mais nova espada em seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, teu olho me olha, mas não pode me alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. De Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de Popô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo. Que só existe. cabeça pra tirar ondas. Eu sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar. Próxima canção, acho que é uma das mais conhecidas de Bob, né? Chama Thriller Birds. Saying don't worry. saying don't worry, don't you worry about a thing, yeah, oh, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, always smile with the rising sun. Three little birds, ooh, in front of my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. Sing, this is my message to you. Você ouve Nosso Som. Terra dourada, sina de Aldebaran, gema da vida alegre, pura e sã, da presa o laço do meu peito dom. Bom, nenhuma serpente, nenhuma coral, todo que, todo sim, todo bem, nenhum mal, me rouba essa agonia, faz de minhas noites frias, ensolaradas manhãs. cachorro pra uma esquina e o meu pulso cortou. Fiz um pacto com ela.